Bom dia, Salvador 5898, tá com a informação Foxtrot, autorização confirme 340. Azul 41177, decolada 58, controle 1935, bom voo. De 935, obrigado. 5898 da Web, número 2 para a cópia, Guache. Aguardando 5898. Web 5717, copia. Patrono 77, contato na Darran Decolânea, submantendo 360 após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, sobe e mantenho 360, 41 77 da Azul. Tetoquim, decola da pista 10, perfil de saída da EO Leda após direto bridge com curva direita. Transponder 5173, controle 11935. Perdeu o Galeão, 5340, da cola da 10, na da EO Leda Bridge, Ampersuru 10, Smart. É, bravo, bravo, Charlie, tô 5173, transponder 1935 ao controle, 717 Web. Web 5717, ESMAP, após Lúvito, Lima e Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, após Bravo, Bravo, Charlie, após Toquim. ESMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, Toquim, 5717 Web. Web 5717, cotejamento correto, chame pronto. Cinco oito nove oito, copia. Afirmativo, na escuta 5898. Confirme. 5898 na escuta. Ok, Web 5898, confins, aprovado nível 340, via Pêsulo 16, decolada pista 10, perfil de saída da EO Leda Bridge com curva direita, transponder 5175, controle 11935. Afirmativo, autorizado 340 para Confins, via Ampersulu 16, decola da 10 com curva à direita da EL, Leda Bridge 5175, transponder 1935, controle após 5898. Web 5898, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto 5898, obrigado. Alô, Salvador, é de 5808. 5808, prossiga. Poderia, por gentileza, confirmar a provável saída para a Goiânia? Já tem a rota provável. Afirmativo. Ampersulu 17. Pêsulo 17 é Arbó, Elefa ou Fito. Essa saída é convencional? Dizendo, perguntando se tem outra, uma alternativa? Não, uma convencional, porque a gente não opera Fernando. Vou checar, ok? Vou checar. pode cumprir a saída da Apollo 5808. Só vou checar na carta se a argola é RNAV, ok? Só um momento. Estacionamento 6749. Mensagem 49, livre, chama táxi. Chama táxi, 6749. O Tony Bondinho, 6749, vai dar partida na posição e posterior pushback, ok? Web 6749, ciente, chame pronto para o táxi, não tem problema. Reportará, muito obrigado, senhor. 5808 da Web, na escuta? Na escuta. Ok, segundo a carta, Arbon não é RNAV, ok? Meu nome é Arbon. Arbon, Alfa Romeo Bravo Oscar. Ok, Arbon, 5808. Bravo Oscar Romeo, desculpe, é Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor. Pushback 6749. Gente. O azul 4177 vai passando 180, bloqueio de Leda. Confere azul 4177, chame Recife em 125, 1 alterna, 133-25. 251-3325, obrigado, seu bom dia. Bom dia, bom voo, até Vitória. Torre Salvador, pushback acionamento 5898, tá no gate 5. 5898, livre, chame para o táxi. Está autorizado, chama táxi 5898. Para o táxi objeto 6749 POB 147 autonomia 350 alterna Galeão. Ciente web 6749, táxi até o ponto fera, reporte pronto, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1, reportará pronto, 6749. Ponto espera pronto, 6749. Web 6749, Alinda, cola no 0, vento no 00 grau, 059. Alinda, cola 6749. Web 5717, livre, chame para o táxi. Chama aí, 5717. Iniciando 6749. Web 6749, decolada zona 5, controle 19935, bom voo. Zona 35, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Web 6749, decola no perfil, passa 1500 na sua escuta. 6749, bom dia, contato radar, vigilância, sala 340, direto do Arpo. Bom dia. 707 com 143 na borda, 3 horas e 40 com fins alternos. Gente, táxi via Pátio 1, Índia, reporte para onde for ser, ajuste no 011, Web 5717. No Índia, 09, portaria 5707. Para o táxi, o Webjet 5898, está com 149 a bordo, 3 horas, alterna Galeão. Controle Salvador, um bom dia, do Gol 995, passou a 12 e está passando agora nível 210. Informação a Foxtrot. Gol 1995, bom dia, identifique. Separa 12 mil pés, o altímetro em Salvador 1011, chegada bom. Ok, senhor. Descida então para 2 mil pés, altímetro será 0011, vigilância na bomba. Gol 995. E como número 2 no táxi, após Índia, ponte espera, chame pronto, ajuste no 011. Afirmativa, vai seguir como número 2, 1011, ponte espera, chama pronto, 598. Web 5707, Alinda Colono 0, vento no 00 grau, 069. Alinda Colono 0, Web 5707. Solo Salvador, bom dia, o Azul Alfa e Yankee Charlie. Bom dia, Alfa e Yankee Charlie, prossiga. O Alfa Yankee Charlie solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Gente, Alfa Yankee Charlie autorizado a iniciar o reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa Yankee Charlie autorizado, reportarei para ingresso no pátio principal. Ponte espera dando zero pronto, Webjet 5898. Observe a decolagem da aeronave da companhia, Lima, tenha após o Web 5898. Após a decolagem da aeronave da companhia, Lima, tem 59. Salvador, gol 804, informação Foxtrot. Número 4, a significação desça para 3 mil pés, altímetro 1011 em Salvador, chegada bom. Ok, 3 mil pés, na bomba, Salvador, muito... Bom dia, Avijante 5808, no 2, ciente da Fox, por favor. 717. Aprovado nível 340, via Pesuluno 7, Foxtrot Romeo Mike, Upper Whisky 10, Bravo Sierra Índia, Upper Mike 668, Golf Oscar Índia. Decolada pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, após voa direto, Ofito, transponder 5403, controle Salvador 11935. Autorizado Goiânia 340 na Elefa, na Arbó Elefa, logo após voa do Ofito, a Upper Zulu 17. Aciona 5403, controle 1935-808. Já pronto para posicionamento. Web 5808, confirme a rota completa e só confirmando a sua saída, perfil de saída Arbó, Elefa, após intercepta Pesulo no 7, voando direto ao Fito. Afirmativo, Arbó, Elefa, depois intercepta, voando ao Fito. Pela Pesulo no 7, Fox Romeo Mike, Upper Whisky 10, Bravo Serra Índia, Upper Mike 668, depois voando Goiânia, 5808. Web 5808, cotejamento correto, livre acionamento e chame para o táxi em 1186. Tio 260, alternando 288, grato, bom dia, 49. Bom dia, mundo. Web 5898, livre decolagem 10, vento 100 graus, 059. Está iniciando 5898. Abjante 5808 para pushback acionamento 12. Livre acionamento, chama para o táxi 5808. Livre chamará 5808. Decolado 23, controle 11935. Bom voo. Obrigado, é um bom dia. Salvador, bom dia, Webjet 5898. Contato radar na decolagem, subi mantenho 340, segue Dael. Dael 340, EB 5898. Espera de voar direto, Dael, da presente, o 5898? Autorizado. Obrigado. Obrigado, Dael, 5898. 98, Dael direto. Solo Salvador, o Azul Alfa Yankee Charlie solicitando o ingresso no pátio principal. Aguarde, Alfa Yankee Charlie. Ok, tô no aguardo. Web 5797, chame Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, Recife 5707, bom dia, obrigado. Bom dia. O 995, livre LS, informe estabilizado no localizador. Ok, Jorge, está autorizado o X-Ray Go no 995. 804, desce para 2000, permanece 1011. 2011, 804. Até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 011, no Web 5808. Livre tanque, se encontrará no ponto de espera do 5808. Alfa Yankee Charlie, autorizado ingresso no pátio 1. Ok, autorizado ingresso.